chupa o pau do pacu, come o pacu, engole o pacu, cospe o pacu. Chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu. Pega no pacu e engole ele e depois cospe. Chupa o pau de uma zebra e depois engole. Pega no meu pau, depois chupa e olha e cospe. Pega o pacu, come ele e depois cospe na comida da sua mãe. Chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu. Tira o pacu d'água e depois sai. Pega no meu pau e depois vai. Tira o pacu e come ele e depois sai. Pega o pau da zebra e depois come ela e depois sai. Chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu. Pega o pau do cachorro e come. Pega o pau do cachorro e engole. Pega o pau do cachorro, cospe e come. Pega o pau do cachorro, engole. Chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu, chupa o pau do pacu.